Eis que o Senhor vem cavalgando em nuvem ligeira. Os ídolos se moverão diante da sua face verdadeira. Os corações se derreterão na presença do nosso Rei. E o Egito clama ao Senhor por libertação. Oh, vem, oh, vem. Bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra da cidades que falam a tua voz, um altar se erguendo em fé. Teu nome, Senhor, é nosso gozo. Os egípcios te conhecerão com ofertas e sacrifícios, e em suas orações encontrarão os teus serviços. Bendito seja o Egito, meu povo, Assíria, obra da ao Senhor, uma só canção, uma só direção. E o Senhor dos exércitos nos abençoará. Bendito seja o Egito que em ti sempre confiará. Bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, Guitarra, piano, sinto em betões bebendo.